Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos falar de Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Takshimeta Kokoro no Kosumo. É tudo que eu sei cantar da música. Hoje eu tô aqui com o Everton. E a geração dos Cavaleiros de Ouro mais forte. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Bem, começando Nerd Patriarca de volta, e vamos falar de anime, vamos falar de mangá, né? Vamos falar de uma obra japonesa, vamos falar finalmente de Cavaleiros do Zodíaco. Aê! Valdo está muito emocionado, não é só que isso. Enfim, puta que pariu. Já falamos várias vezes sobre Cavaleiros do Zodíaco aqui em alguns episódios, né? Comentamos de personagens, comentamos de momentos, principalmente pela nostalgia, mas hoje vamos falar de uma obra do Cavaleiros do Zodíaco, não a obra original do Masaru Kurumada, não a canônica. A gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, que é uma obra sempre muito discutida, que agrada muitos fãs, mas parece que não agrada tanto quem produziu. Mas enfim, vamos discutir essa obra, seus personagens, pormenores, qual a história dela, quando ela surgiu, e tem muita coisa bacana pra gente comentar. Certo. Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas é um mangá de autoria da mangaka Shiori Teshirogi. Lembrando que todas as capas de todos os mangás spin-off ou derivados do Cavaleiros do Zodíaco tem lá Masami Kurumada, o autor do mangá, né? Só que ele não tem relação nenhuma, ele não participa de maneira nenhuma na história. Ele só, tipo, aprova. É só pra falar que ele viu que estão fazendo isso. Ele só permite que os outros usem do peixe dele, né? Mas exatamente. Só autorização. Mesmo porque a gente tem... Quando essa história começou a sair, né? O Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o mangá, ele saiu pela... Ele foi distribuído pela editora Akita Shonen na revista Weekly Shonen Champion de agosto de 2006 até abril de 2011. O mangá teve 25 volumes, bastante coisa, né? Já é uma coisa que tira um pouco da teoria da conspiração, do pessoal que fala que o mangá não fez sucesso, porque nenhum mangá que fica tanto tempo em publicação se não faz sucesso, no Japão principalmente, né? Que tem toda essa história de que falam que Cavaleiros não faz sucesso no Japão, isso é mentira, né? Vamos tirar isso já da cabeça de todo mundo. Até Ômega teve seu sucesso, Santi Ashoka teve seu sucesso. Cavaleiros é uma obra que sempre fez e sempre vai fazer, independente do que seja. O mangá foi muito bem e depois, obviamente, ele ganhou um anime. Aí sim é discutível, a gente vai discutir aqui alguns motivos de que o anime não foi tão longo. Mas enfim, o anime saiu em 2008, é o único anime, agora me corrija se eu estiver errado, que não é produzido pela Toei Animation de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, exatamente. Ele foi produzido pela TMS, a Tokyo Movie Shinsha, e foi produzido diretamente pra OVA, né? Original Video Animation, né? Que saiu em DVD e em Blu-ray, e tiveram duas temporadas. No Brasil foi distribuído pela Flash Star, Ivaldo, aí. Olha, sensacional. Eu me emocionei. Você ficou feliz? Quem disse que a Flash Star só faz coisa ruim? Eu adoro Flash Star. Trouxe filmes e coisas boas pro público brasileiro, incluindo o Cavaleiros do Zodíaco de Lost Canvas. O mangá, além de ter feito sucesso na sua obra original, também teve um derivado da própria autora chamado The Lost Canvas Gaiden, que conta a história isolada, algumas historinhas paralelas dos personagens dos Cavaleiros de Ouro, que são o foco, né, do Cavaleiros do Zodíaco de Lost Canvas. Bem, eu acho que pra gente começar... lembrando, acho que uma coisa importante pra gente falar, ainda mais a gente falou do cânone, do que a gente segue ou não, porque Cavaleiros tem muitas obras, muitos autores diferentes, além do Kurumada mexendo. Ao mesmo tempo que a gente teve o lançamento do The Lost Canvas, o Kurumada começou a lançar o Next Dimension. Então, o Next Dimension, que é o cânone, né, que é a obra que ele escreve, é a obra que ele segue a história. Então, a gente tem que lembrar que são histórias que contam a mesma coisa, só que completamente diferentes uma da outra. Isso que você mencionou é legal, porque o Kurumada, além dele assinar muitas obras que ele não participa tão constantemente, como as obras dele mesmo, desde o clássico, muitas outras obras não fazem parte canônica da cronologia que a gente conhece, que é do anime clássico, mas o Kurumada aceita e entende que elas são histórias contadas, vamos dizer assim, de dimensões diferentes, né, pontos de vista diferentes, mas fazem parte, trazem até algumas ligações com a obra original, mas são como tipo dimensão paralela, dimensão alternativa. Isso é bem legal dele, por sinal. Ele não trata como qualquer coisa, ele considera dentro da obra do universo Cavaleiros do Zodíaco mais de uma dimensão à parte, uma história à parte. Isso é bem legal. E o que você falou é interessante, Vinícius, que o Kurumada, de início, ele já tava com a ideia de trazer um diferencial pra obra dele, que foi depois da saga de Hades, e ele queria trazer uma obra mais adulta, né? E tanto que ele queria mudar de shonen pra seinen, ele queria fazer uma obra de fato mais adulta, diferenciada do que ele tinha apresentado até então. Só que com o fracasso do Prólogo do Céu, que depois da saga de Hades acho que foi a obra mais próxima que foi lançada, ele viu que não ia dar muito certo, só que mesmo assim ele ainda mantinha essa ideia de criar alguma coisa diferente. Então ele criou o tema, criou um outro personagem, criou o Alone também como Hades, e criou uma ideia diferenciada de fazer uma história linkada ao original, só que contando de um outro tempo, uma outra batalha contra Hades. E ao mesmo tempo, ele também queria dar uma resolução à obra original, né? Onde tinha parado, né? Que foi ao fim do combate com Hades, da saga do Seiya. Ele meio que ofereceu para essa Shiori a oportunidade dela também trabalhar em cima da obra, só que com o ponto de vista dela. Então ela deu origem ao Lost Canvas, com a autorização dele, contando a história que ela conta, dos antigos cavaleiros, do tema do Alone. E o Next Dimension, que você mencionou, é interessante que, por mais que é de obra do Kurumada mesmo, tem o Alone do mesmo jeito, tem o tema do mesmo jeito, tem o Shion, tem o Doku, ou seja, é praticamente, até certo ponto, a mesma história, só que cada um no ponto de vista de um escritor, de um diretor diferente. E lembrando, mesmo que não seja canon, não seja uma história linkada diretamente, a autora, a Teshirogi, ela se preocupou em criar laços e criar situações que relacionassem com a obra original, né? Então, mesmo que não existisse um Next Dimension, por exemplo, a gente podia considerar essa obra canônica também, porque tem a obra do Kurumada e vai ser a obra dele, né? Mas ela se preocupou sim em colocar, tem momentos na história que linkam diretamente, explicam coisas, e isso é bem legal também. Porque ela já tinha o final fechado, né? O final é o quê? Doku e o Shion sobrevivem. Sim, exatamente. Ela tinha já esse final, sabe? Então, tudo que ela montou antes é muito pra chegar também nesse final, né? Com certeza. Então, ambas as obras, como o Ivaldo comentou, elas partem do mesmo pressuposto, né? Da mesma história, que é a Guerra Santa contra Hades no século XVIII, ou seja, são 243 anos antes da geração atual dos cavaleiros que a gente conhece na obra clássica. Lá nessa, na obra, a gente vai conhecer o Doku, vai conhecer o Shion jovens, né? Eles tinham 18 anos nessa época. E os protagonistas, eu posso dizer que você acha que o tema é o protagonista ou os três compartilham? Acho que os três compartilham, porque a história gira em torno dos três, né? Sim, então, sim. Um pouquinho mais pro tema, porque ele é o Cavaleiro de Pegasus, né? Então, o Cavaleiro de Pegasus é o tema. A gente tem o Alone, que é a reencarnação do Hades, né? Nessa época, nessa guerra, e a Sasha, que é a reencarnação de Atena nessa época. E a história do Lost Canvas basicamente vai se guiar por esses acontecimentos, né? E uma diferenciação que a gente encontra aqui no The Lost Canvas, em comparação à Guerra de Hades que a gente tem depois no mangá original, é o foco nos Cavaleiros de Ouro, né? Sim, sim. Que é totalmente diferente e é uma coisa que atrai muito. Eu acho que um dos fatores que atrai mais quem é fã de Cavaleiros ou de mangá e que acompanha é você guiar a história com esses Cavaleiros de Ouro, que são sempre os mais legais, né? Vamos falar a verdade, né? Você pode gostar dos de bronze lá, mas não são tão legais. E eu vou além. Além do foco nos Cavaleiros de Ouro, ela consegue trabalhar muito bem também com o lado dos espectros também. Tendo vários momentos em que você vê conflito entre os espectros, ou até, sensação de adoração, de amor, de carinho, de respeito. Então ela consegue, expandir muito mais o universo de outros personagens. Não fica focando só no protagonista e nas ações dele. Ela consegue trabalhar muito bem com todos os personagens, dando bastante camada, trazendo bastante acontecimento. Ela consegue trabalhar muito bem, por sinal. Então, já que começamos a falar um pouquinho, em termos gerais, o que vocês acham de mais legal? O que vocês gostam em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas? O que vocês não gostam? Então, pra mim, Lost Canvas é uma história espetacular. Não tem outro termo, outra palavra pra poder usar. Eu gosto muito tanto da história quanto da arte do mangá. E também a qualidade da animação em si também acho muito boa. Mas pra mim o que mais pesou é a mesma história. É o teor mais adulto que ela tem. Tem muito mais sangue, tem muito mais violência. Tem muito mais, vamos dizer assim, momento dramático, acontecimentos tristes, né? Aquela coisa que você vê o cara caindo, mas sabe que no outro episódio ele vai levantar. Aqui os personagens morrem, aqui eles sofrem. Então é uma coisa mais adulta, mais pesada. Te dá mais importância aos personagens. O roteiro também é muito bem escrito, tem muitas coisas boas. A única coisa que realmente eu não gostei muito, não me prejudicou em nada e não prejudica a obra, mas no mangá é a questão de alguns momentos, assim, principalmente na cenas de combate, não são todas, são algumas. Acontece tanta coisa em cena que fica meio caótico e tem hora que você não consegue identificar muito bem o que tá acontecendo. Mas não prejudica no todo, né? Só é uma coisa que você meio que na hora você se atrapalha um pouco. E também pra mim o arco dos personagens principais, eu entendo, Athena, Hades e Pegasus, tudo bem, eu compreendo. Mas rolou uma mística tão grande em cima da importância do Pegasus que praticamente toda hora você vê aquela coisa: não, temos que fazer isso, Pegasus, Pegasus, nossa, faça isso pelo Pegasus, nós temos que ir atrás do Pegasus. Às vezes o Pegasus parecia ter mais importância que a própria Athena. Isso numa obra cheia de personagens tão fortes, tão importantes, tão bem apresentados, que eu acho que não precisava ter tanto esse apelo, entendeu? Mas também não prejudica a obra em nada. São pontos negativos que passa batido tranquilo, mas é só pra deixar minha observação mesmo. Não, isso é verdade. Tem o mangá, ele é muito bom também, é muito bem desenhado. A Shiori Tsuchiroga, ela desenha pra cacete. O design de todos os personagens são muito legais. O anime era fantástico. Da história, cara, é uma história muito boa, é uma história muito legal também. Ela conta de uma maneira muito, muito diferente do original, o que é um aspecto muito interessante, né? Eu gosto muito dessa fase Hades do Lost Canvas, porque ela é muito direta, sabe? Ela não tem tempo de pros caras moscarem, assim. Aparecer um espectro, luta e tem que tentar ganhar, sabe? E os Cavaleiros de Ouro são muito mais importantes nesse sentido, sabe? De tentar, eles resolvem, sabe? Eles não ficam pensando muito, o que eu acho bem legal. Tem algumas coisas também que eu não gostei muito do caminhar da história, né? Que a gente vai comentar e tal. Muito envolvido também o tema. Apesar dele ser um personagem legal, muito mais interessante que o Seiya, por exemplo. Tem algumas coisas na história dele, com a Teco, com a Sasha, com a Lone, com o pai dele, que a gente vai comentar também, que tipo, eu não curti muito, sabe? Mas, no geral, é uma obra muito boa. Eu acho que vocês falaram basicamente o que eu acho também. Eu acho assim, o traço e o desenho é espetacular. Ele fica meio caótico às vezes mesmo, mas eu acho que é bem do traço dela, né? Que acho que ela quer colocar tanta coisa ali no papel que às vezes você não entende o que tá acontecendo. Mas eu acho que é pouquíssimas vezes. A maioria das páginas que você abre, você fica muito impressionado com o que tá acontecendo. E ela cria muito bem cenas de impacto. E como o Everton comentou que não tem enrolação, realmente é batalha atrás de batalha, é personagem morrendo atrás de personagem morrendo. E são todas mortes importantes pro caminhar da história. Eu acho que o principal ponto negativo são alguns personagens. Eu gosto, por exemplo, a gente não pode, não queria entrar em termos de comparação, mas é inegável você comparar a construção de um roteiro do Lost Canvas com a construção de um roteiro do Cavaleiros original. A gente vê que é muito diferente. A gente vê que as camadas de história são diferentes, como pensam em criar uma história, como tem plot twist, tem mudanças na história que você pode gostar ou não, mas você vê que é uma história mais construída. E isso foi sempre um ponto negativo do Cavaleiros Zodíaco, né? São histórias meio rasas, né? O que pega o Cavaleiros é que ele é cativante, né? Pelas batalhas, pelos personagens. Mas a história nunca foi muito boa. Acho que o The Lost Canvas consegue construir uma história que realmente acontece muita coisa. Você sabe o que vai... Você não espera o que vai acontecer no próximo capítulo. Pode acontecer uma mudança. Não vai ser só uma batalha por batalha. E eu acho que isso é um ponto muito forte do Lost Canvas. Eu acho que o principal problema são personagens. Alguns personagens... por exemplo, a Pandora eu acho que é um personagem muito ruim. Não gosto dela durante o mangá. O tema também eu acho que ele fica muito sobre os outros em muitos momentos, mas eu acho que não chega a atrapalhar. Mas eu acho que de história, eu gosto da construção da história. Eu acho que alguns personagens são meio ruins. Complementando o que você falou, eu acho que Canvas é tão diferente que em menos de 5 episódios eles já conseguiram matar o Pegasus. E não foi uma morte bonita. Exatamente. Tem essa, né? Tem essa. E outra curiosidade interessante, diferente da obra do Kurumada, não estou criticando, estou apenas trazendo uma diferença interessante, é que na saga Lost Canvas, você não tem Cavaleiro de Ouro mal ou Cavaleiro de Ouro que se importa com coisas fúteis. Todos estão ali para lutar pelo bem. Até mesmo os personagens que chegaram a trair em outros momentos, mas que depois eles despertam de novo aquele negócio da justiça, de lutar pelo bem, e vão até o fim. Mas você não perde tempo construindo personagens que sei lá, eu gosto de beleza, eu gosto de força, eu gosto de cabelo. Não, é uma coisa mais focada mesmo. Mas sabe o que é? Eu acho, Valdo, que o The Lost Canvas, ele passa bem a sensação que eles estão em guerra. Exato. Então, a qualquer momento, o perigo é iminente, eles estão em batalha a todo momento. Uma guerra, sim, você não pode parar. Você tá em batalha toda hora. Exatamente. É uma coisa muito boa, por sinal, né? Como a gente comentou, o anime, ele teve duas temporadas, e uma das... Ele não foi produzido pela Toei Animation, que cuida de todas as animações do Cavaleiros do Zodíaco, foi produzido pela TMS. E uma das grandes discussões entre os fãs de Cavaleiros é porque esse anime acabou. Sem convencido que era um anime muito bom, com uma qualidade técnica muito alta. O fato dele ser lançado diretamente pra OVA é um dos determinantes pra ele ter uma qualidade muito boa, mas sempre fica a discussão, eles sempre entram nesse problema de por que esse anime acabou. O que vocês acham que aconteceu? Por que vocês acham que não foram pra frente? Tem alguns comentários, algumas coisas que fazem muito sentido. Eu acho que a primeira delas é o fato de um anime ter sido lançado em OVA. Isso já é um fator determinante pra talvez não ter continuidade. Por quê? Quando você lança em OVA, você lança pra DVD em Blu-ray. Então, se você não vender DVD em Blu-ray, você não tem dinheiro pra fazer mais. É diferente de uma audiência de TV e de comerciais, enfim, tudo que envolve um produto que tá passando na TV. Então, o lançamento em DVD, ele precisa vender. E não vendeu bem no Japão. Ah, você falou total isso. O fato de ter feito nesse formato já complicou muito a obra. Sem contar que, por ela ser um diferencial do que a gente tem costume do clássico, ser uma obra com mais violência, com mais sangue, com um teor mais adulto, não agradou muito a molecada. Tipo, molecada mais jovem, ou aqueles fãs, mas não, tem só que ser o clássico, o resto é do demônio. Também não devem ter gostado muito, então não agradou muito. E já não alavancou as vendas, já não teve uma boa propaganda. Você tem a pirataria também, que não ajuda muito. Também não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar DVD original. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. E ele foi lançado com o intuito de fazer exatamente o que você falou. Ele tinha que se vender, tinha que se pagar. E também, se possível, né, fazer propaganda pra poder vender mais o mangá. O mangá continuou vendendo, mas o filme em si, ou os OVAs em si, acabaram se pagando. Então, já não foi pra frente. E isso é verdade. Também teve um fato importante é a Bandai, que é a licenciadora dos produtos, também não investiu muito em produtos do Lost in Canvas. Sim, aí talvez exatamente. Não teve, talvez, eu não sei se teve contrato, enfim, tem a Toei também que não produziu, tem alguma relação com isso, mas se eu não me engano, o Clot Meat, que é os bonequinhos, vamos dizer bonequinhos, os action figures, as coisas que vendem do Cavaleiros, né, só foram produzidos dois, eu acho que só foi produzido o Tema V1 e o Cagarro. E o Cagarro, exatamente. E é muito que não bom, venderam, né, bem. Quantidade de personagens legais que tem, né, no Lost Canvas. Eles não venderam bem e hoje são raros. É tipo, é sempre isso que acontece, né? Uhum. Mas essa questão da história desse diferencial influenciou muito. Que nem se você pegar o Prólogo do Céu. O Kurumada realmente tentou fazer uma obra diferenciada. Talvez seria uma coisa boa, sabe? Dele mudar um pouco daquele padrão, fazer uma coisa mais adulta. Mas não foi bem aceito pelo público. Então, não virou. Kurumada tinha em mente fazer 3 filmes do Prólogo do Céu ou trazer um novo anime, trazer uma nova obra. E por falta de aceitação, não deu certo. Next Dimension é menos violento, menos seinen que isso. É shounen ainda, mas tem sangue pra caralho, tem violência pra caralho. Então eu acho que isso também acabou influenciando um pouco. Eu acho que influenciou totalmente, né? Então a gente começa a entender por que que não foi pra frente. A gente lembra, não sei se o Everton lembra, mas a gente foi na CCXP de 2017 que a gente viu o painel do Cavaleiros do Zodíaco, tinha um dos diretores principais da Toei Animation, e a gente viu umas animações lá muito que eu nunca vi esquecer na minha vida, que são as aberturas e encerramentos refeitos com animações de hoje, é assim, um negócio espetacular, de chorar, e os caras passaram 2 vezes, mas uma das questões que foram feitas pra esse cara foi do Lost in Canvas, eles tinham intenção de continuar, ele falou que era um projeto que tava parado, de fato, e não tinha nenhuma intenção de continuar, ou nenhum projeto pra continuar. E os diretores que trabalharam, a ilustradora e o diretor que trabalha em Lost in Canvas, ele falou que vontade de fazer a terceira temporada não falta, né? Eles só não têm aval e dinheiro, né? Ninguém tá investindo pra fazer, então é um projeto totalmente parado e é um projeto que eu acho que dificilmente vai acontecer. Tem outra coisa interessante que eu tava vendo, se vocês pararem pra pensar, a animação do Lost Canvas, ela terminou em 2011, se eu não me engano, e já tinha esse boato, já tava meio que em mente que não ia continuar, provavelmente. E aí, em 2012, a Toei Animation foi lá e lançou Saint Seiya Omega. Masami Kurumada também tava lá no meio, né? Não é dele, mas enfim, tava lá no meio da obra. Next Dimension também tava indo muito bem. Então, assim, o Masami tinha a opção de deixar a Toei seguir pra frente, do jeito que ela queria, né? Sendo a mandante do Cavaleiro Zodíaco. Ele tava lançando a obra dele, Next Dimension também tava indo muito bem. Então, assim, ele já não ia querer. Então, não sei, tem mais coisa por detrás disso daí, cara. Eu acho que deu algum B.O. com essas empresas, alguma coisa aconteceu. E mencionando que você falou da Bandai, Vinícius, só pra finalizar, você pode ver que a Bandai no cerimônia ia ajudar em nada também. Só que, pouquinho tempo atrás, a Bandai ficou louca por causa de querer lançar a Armadura de Deuses e mandou bala pra ajudar a Toei pra fazer Soft Gold. Gold, né? Sim, não, Soul então... Gold foi um anime, um comercial de 8 capítulos, 6 capítulos, exatamente. Quantos capítulos tem? Porque ele foi feito justamente pra lançar o Hot Meat. Aí você vê, empresa, uma empresa diferenciada, um projeto que não tinha muito apoio, infelizmente. Problemas comerciais, né? Mas isso não interfere no fato de que o mangá de Lost Canvas é muito bom. Agora sobre a história, sobre os seus personagens, por que a gente acha ele tão bom assim. Eu acho que a gente devia começar falando dos personagens e falar do trio principal, né? Falar do tema, falar do Alone, falar da Sasha. O que vocês acham do tema de Pegasus, que é o personagem principal, o cavaleiro de Pegasus dessa edição, desse mangá, né? Eu acho ele ok, é um protagonista legal, você acompanha bem a história, dá pra se apegar por ele, tem muitos momentos bons. Só não gosto muito dessa mítica que criaram em cima dele, entendeu? Eu entendo que ele tem a importância dentro da história, sem problema nenhum, mas não precisava ser tão exaltado quanto outros personagens. Gosto muito dele, principalmente no mangá, você que o mangá finaliza, né? O anime não finaliza, mas enfim, no mangá que você vê todo o esforço dele, você vê que ele tem treinos que não são tão fáceis assim, então dá pra entender a evolução do personagem. Só não gostei muito da mística toda em cima dele, mas no geral, é ok. É, o tema, ele tem essa questão do anime shonen, que ele vai, treina e evolui a força dele, né? Isso tem no Lost Canvas. O tema, ele é um personagem que, cara, ele tem uma personalidade forte, assim, e tal, ele realmente, mas você, eu durante, quando eu li esse mangá, eu senti que ele não ganhou de muita gente, não ganhou de quase ninguém, na verdade. Vocês sentiram isso? Tipo, que ele lutou contra alguns espectros, mas nunca ganhou de ninguém. É porque, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, e muitas batalhas dele são aquelas batalhas totalmente shonen, tipo Seiya mesmo, que tem que vir o inimigo, aí o cara fica com raiva, dá um soco e mata o inimigo. Não tem a batalha, tem o inimigo falando alguma coisa, o cara fica nervoso, estoura o cosmo, dá um soco e faz um milagre ali. Então, exato. Ficou carente de um combate mesmo, só mais pra frente. Mas eu acho que talvez isso seja até positivo, sabia? Porque a gente tá falando de um cavaleiro de bronze. Eu sei que a mítica criada dele é muito forte, então ele devia ser mais forte, teoricamente, vencer as suas próprias batalhas, né? Mas, teoricamente, o cavaleiro de bronze não seria capaz de vencer muitos dos personagens que ele enfrentou. E chegar outros cavaleiros pra ajudar ele seria o correto, o óbvio, né? O razoável, né? Que você entenderia como correto, mas para um protagonista isso pode parecer ruim mesmo. Mas, pô, mesmo ele com a armadura divina, tá ligado? Ele não, pra mim, ele não mostrou tanta coisa assim. Pô, mas, tipo, não chega a atrapalhar a história do mangá, sim, sabe? Uhum. Porque, na verdade, a história do mangá é muito mais pautada nos outros cavaleiros, nos cavaleiros de ouro, cara. Queira ou não, é isso, sabe? Eu acho que é isso, com certeza, mas até uma parte, vai. Talvez a parte final, o arco final, o partir para a batalha final, os Cavaleiros de Ouro são deixados um pouco de lado, mesmo porque não tem muitos, né? Também não dá pra sobrou dois. Coisa. Mas é assim, ele deixa um pouco de lado, mas depois do final eles voltam com tudo, com uma importância total, né? Pra resolução da história. E realmente, os Cavaleiros de Ouro são o que faz você carregar o mangá e ler cada vez mais. Você quer conhecer mais aqueles personagens. Mas eu acho o Tema um personagem bom, mesmo porque se a gente for em termos de comparação com o Seiya, ele fica muito melhor, né? É um personagem que é mais cativante, você entende melhor as motivações dele, tem um passado melhor construído. Enfim, eu acho que ele é um personagem legal. E junto com ele, a gente tem o Alone e a Sasha, né? Que são as reencarnações dos deuses protagonistas dessa guerra, né? Do Hades contra a Athena. Se vamos falar em comparação, a Sasha é muito melhor que a Saori. Meu Deus. Mas muito mais. Ela é muito mais que edificativa, cara. Ela se mexe, a Sasha se mexe, a Saori não mexe, a Saori fica exatamente, parada. Exatamente, cara. Ela vai pra ação. Quando eu tenho que fazer algum sacrifício, ela faz. Ela é muito foda, cara. Em comparação, tipo, com a Saori, assim, cara. O Hades também, eu achei muito bem construído, cara. Eu gostei bastante. Porque o clássico, ele é mais fica sentado, faz cara feia e só aparece mais no final. Aqui não. Aqui você vê ações dele muito, muito bem detalhadinho. Você vê toda a evolução do personagem, o quanto ele vai se tornando cada vez mais poderoso. Tem aquele plot no final. Então o Hades também achei muito bem construído. Por mais que tenha aquela questão forte de, tipo, Naruto Sasuke, sabe? Naquele meio entre os dois ali. Tararau, tararau. Mas eu achei ele bem mais construído também do que o clássico. Eu gostei, gostei bastante. É que tem dois detalhes que eu acho que fazem ele aparecer bastante. Essa questão do Lost Canvas em si, dele pintar um Sim. quadro, mostrando a morte, todo mundo assim e tal, pra, é, pra buscar a salvação das pessoas e tal. E a questão também, e uma outra questão é que ele aparece muito mais. Por exemplo, tá tendo uma luta, ele aparece e luta contra os caras. Ele não é um cara que, tipo, vai aparecer e só do nada, assim, só vai fazer um discurso. Não, ele aparece, luta, ele ataca os cavaleiros em si, sabe? Isso é muito da hora. E também tem o plot twist referente a ele, né? Que é muito importante pra série, Sim. né? A questão da Sasha, realmente, cara, a diferença entre ela e a Saori é gigantesca. Na hora que a Pandora olhou pra cara dela e falou, sua vagabunda, a Athena falou, você me chamou do quê, sua porca imunda? Eu falei, meu Deus, se elas vão sair na mão aqui, vai ser uma maravilha. Ela é muito mais de agir, entendeu? O que fica melhor... Porque, Kurumada, eu vou te dizer um negócio. Eu gosto muito de você, mas vou te dizer um negócio. Se você pega uma deusa que fala que é a deusa do amor, do carinho, que ama seus cavaleiros, e fica parada metade do tempo... Como é que você vai amar uma deusa dessa? Até é a deusa da guerra, então ela justamente veio pra batalha. Não, mas ela não fica falando que ama os cavaleiros, que ama todo mundo e... Sim, e, sim, não exatamente. Quer ver ninguém se ferir. Esse que é o problema. Então, a Sasha não, ela tem isso, ela carrega essa bondade da deusa Athena, não tem problema, ela carrega, mas ao mesmo tempo, quando ela tem que agir, ela vai e vai pra cima também, não tem esse problema. E o que eu acho mais interessante é que a Sasha, você consegue entender ela como uma líder de fato. Né? Ela cria as táticas, estratégias de guerra com os seus cavaleiros de ouro principais lá, vai pra ação, utiliza o poder dela pra as batalhas. Isso é muito interessante. E eu acho que como a história constrói a relação dos três personagens, queira sendo focado mais em dois no final, talvez deixado um pouco de lado. Eu acho que a Sasha é deixada totalmente de lado no final da história e fica totalmente Pegasus e Hades. Eu não sei se vocês acham não, isso. Não, pra também. Caralho, pra caralho. Não, sim, mas o final em si, final da luta é muito os três, eu achei, sabe? E é muito também por um negócio que segue durante a história inteira, que é aquela pulseira de flores que a Sasha fez, né, pra eles. Porque aquilo é usado pra tudo, sabe? Ah, proteção do tema, é alguma coisa que impediu o Alone de sofrer um mal maior, umas coisas assim, sabe? Então, tipo, aquilo é o foco, é aquela pulseira de flores. A relação dos três é o que vai guiar a história, né? A história é a relação dos três. Lógico, a gente tem umas mudanças, assim, da motivação da guerra, a motivação desses personagens. Eu acho que essa história é muito bem construída. Eu acho que a autora, durante todo o mangá, ela consegue construir essa história, colocar os plot twists, mas ela tem um foco desde o começo e vai com esse foco até o final. Eu não acho que ela se perde no caminho. Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. É, porque a guerra, ela é muito mais direta nessa história, né? Acontece um fato, vai guiando outro fato e vai indo, sabe? Não enrola muito. Bem, junto com o tema, antes da gente entrar e comentar os Cavaleiros de Ouro, falar um pouquinho da história, a gente tem dois personagens, um Cavaleiro de Bronze e uma Cavaleira de Prata e a Azurira de Grow, que são personagens que acompanham o tema em quase toda a sua jornada, tem momentos importantes e participam da história do começo ao fim. O que vocês acham desses personagens? Vocês gostam deles? Ah, por mais que eles tenham uma importância, entre aspas, menor a partir de determinado ponto, mas eles fazem parte importante do início, principalmente, da trajetória do tema, ou seja, são personagens bem encaixadas, e no final também tem uma importância, um elo de amizade. Então, assim, são aqueles que não influenciam tanto, mas também são respeitados, tem seu tempo de tela, tem seus momentos ali que estão lá, presentes. Acho legal. É, é o grupo do tema, né, cara? São os cavaleiros que vão ajudar o tema, e é da hora que, tipo, por exemplo, a Yuzuhira, ela é muito importante pelo treinamento dela em Jamiel, tal, ela tem o poder telecinético, tal, isso é muito legal. O Yato, ele é um amigo do tema, realmente, sabe? Na série clássica, tem os cinco principais, Cavaleiros de Bronze, são os amigos e tal, e nessa, coitado, o tema só tem dois, tá ligado? Então ele fica muito com eles, assim, mas, por exemplo, o Yato também, ele é um cavaleiro que não é tão forte, ele tá muito mais pra ajudar, só assim, aquele tipo, eu vou aqui segurar enquanto você foge, alguma coisa assim, sabe? É, legal que no anime, tem vários momentos que eles conseguem costurar partes que não existem no mangá, mas que não prejudicam em nada e são divertidas, são legais de ver, te complementam algumas informações que no mangá já não não tem, eu até esqueci de mencionar isso anteriormente, que no anime você tem um pouquinho mais da relação de inveja, ciúme mais ou menos do Yato com o Tema, que eles não se gostavam, e o Yato até deu um pau no Tema na primeira vez que eles se encontraram. E você também tem um pouquinho mais da Yuzuhira também, fala um pouco do irmão dela, do Torusa, e no mangá, se eu não me engano, não expressa muito essas coisas, é mais do anime mesmo, mas é bem legal. Mas sabe por quê, Ivaldo? É, o anime, quando é da segunda temporada, esses fatos da Yuzuhira, né? Primeira. Da primeira? Sabe por quê? Na floresta. Porque o Gaiden da Yuzuhira foi o primeiro a sair. E ele saiu durante a produção do anime. Então o anime pegou o Gaiden pra encher a linguiça. Então colocou fatos da história do Gaiden da Yuzuhira no anime. Que não tinha na história original. Por isso que tem uma parte maior da Yuzuhira. Eu acho que é por causa disso. Que eles colocaram histórias do Gaiden da Yuzuhira no anime. Ah, legal que costurou bem. Não prejudicou em nada. Ficou certinho. É um filler sem ser filler. Porque eles pegaram de uma obra original, mas colocaram, misturaram com a outra obra, com o do Lost Canvas, né? Uhum. E funciona, né? Quando é bem feito, funciona. Eu acho que são personagens legais, eu gosto dos dois, eu acho que tem seus momentos, né? Tem aqueles personagens que aparecem uma parte, depois somem, depois voltam, e estão sempre como fator de motivação mais do protagonista do que uma ajuda direta, né? Mas eu acho que tem seus momentos de ajudar e de motivar, e são importantes pra construir o Tema, e construir o poder do Tema, principalmente. Eu acho que pra gente começar a falar dos Cavaleiros de Ouro, a gente vai seguir mais ou menos a aparição deles na história. Acabamos de falar um pouquinho de cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro, que eu acho que são importantes, são o que faz esse mangá ser tão brilhante, tão legal. E vamos falar deles. Vamos começar pelos personagens que a gente já conhece, né? Que é o Shion de Ares e o Doku de Libra. São os personagens que a gente já conhece da história original. E é basicamente os personagens que introduzem a gente pro The Lost Canvas. O que vocês acharam desses personagens jovens, 18 aninhos lá, como Cavaleiros de Ouro, e durante toda a história, né? Que eles têm batalhas importantes e momentos importantes. Achei muito legal, cara. De início, já pela amizade deles, que é muito, muito da hora ver a amizade deles, eles são amigos de verdade, bem legal. E o Doku como mestre também do Tema, eu achei bem divertido, cara. Eu gostei dele como mestre, é um bom mentor. E todo o carinho que ele desenvolve pelo Tema, eu gostei. Tem gente que fala que é exagerado, mas, cara, eu gostei. Tem mestre aí que mataria o Tema só de raiva, mas eu gostei da atitude dele, eu achei legal. Eu acho bem tranquilo, não acho. Eu acho bem de boa, cara. Só pra complementar isso, você vê que o Doku, pô, de todos, se você pegar pra ver a série clássica, ele é o melhor mestre que tem. Puta que pariu, realmente. Porque, tipo, queira ou não, ele é o único que é muito. O Shiryu adora o Doku, tá ligado? Também. O velhinho, assim, tipo, o Doku sempre foi um mestre que teve muita relação com o aprendiz dele, né? Com o pupila. Sim. E o Shion, ele de fato conseguiu me passar a imagem de um cavaleiro, tipo, de respeito mesmo, sabe? De inteligência, de poder. Não só um cara de dar porrada e quebrar todo mundo, mas mesmo de sabedoria, sabe? Cavaleiro, sei lá explicar, cara, mas eu gostei muito da persona dele nesse Lost Canvas. Muito. Das atitudes em geral, gostei muito do personagem. Achei ele muito forte. Eles montam bem a ideia dele ser o próximo grande mestre. Sim, isso, que é legal. Isso, Everton. Isso, exatamente isso. Muito também pela relação dele com o Hakurei, né? Que é um dos gêmeos lá, o Cavaleiro de Altar, se não me engano. Sim. E dessa ideia dele ser o próximo grande mestre, né? Uhum. Apesar que eu acho que o Shion, ele não tem uma participação, digamos assim, tão ativa quanto o Doku. O Doku, pra mim, ele tem papéis mais importantes durante a guerra, sabe? Sim. É porque o Shion, ele tem mais momentos de cena quando ele tá meio que protagonizando junto com o Doku em algumas situações. Um pouco com a Yuzuhira. Tem uma grande batalha do Shion? Só no final contra o escritor lá que anota o nome de todos. Sim. Verdade. Sim. Já o Doku não. O Doku já tem toda a ligação com o Tema, então puta que pariu. Vai estar uma frequência e também o Doku pegou umas lutas que, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar. É diferenciado, né? Eu gosto muito dos dois personagens, mas como são personagens que a gente já conhece, talvez eles não fogem muito do que foi apresentado. Lógico, eles estão novos aqui, tem batalhas incríveis, mas são os personagens que a gente já conhece, então talvez a gente não fique fique tão encantado, né? Cara, o Shione tem uma batalha. A batalha principal dele na saga é quando eles já estão lá no inferno, lá no Hades, né? E ele encontra lá um cara que ele é o, digamos assim, o cara que sabe todos os pecados de todas as pessoas, sabe? Que é um dos espectros. E esse cara já tinha encontrado o Shion antes, né? Então ele já tem uma relação, assim, ele já tinha visto no Shion um potencial de um cara muito inteligente pra tomar uma posição, assim, né? De ter todo o conhecimento do mundo, digamos assim. Ele é um... Se eu não me engano, o Shion enfrentou o espectro de Balrog. É esse mesmo. É Lune de Balrog. Coisa que eu acho que... Pode falar, Ivaldo, desculpa. É Lune de Balrog, que é aquele que julga os pecados das pessoas, vai anotando isso. Tudo que elas fazem na vida. É bem foda essa parte mesmo. É, uma coisa que, só pra gente comentar do Lost Canvas, é que mesmo sendo personagens diferentes, a mangaka, né, a Teshigori, ela coloca muito a ideia de reencarnação, né? Então os personagens que vão aparecer lá 243 anos depois, os Cavaleiros de Ouro, eles são basicamente iguais aos personagens que tem aqui, né? São outros personagens, mas visualmente eles são muito parecidos, né? Uma coisa que o Kurumada não fez no Next Dimension, que são cavaleiros totalmente diferentes do atuais, os Cavaleiros de Ouro que a gente conhece. Então tem essa característica do visual muito parecido, mas personagens diferentes, né? Muito parecido, entre aspas, que ela desenha 600 milhões de vezes melhor. É tipo o que o Kurumada tinha que ter feito, só que ele não tem talento suficiente em desenho pra isso. Então ela desenhou muito melhor. Mas são visualmente personagens iguais, né? Eu não sei se isso pode desanimar a ponto negativo ou não. Eu acho ok, pra mim passa suave. Se fosse diferente também é legal. Não muda muita coisa porque as personalidades são bem diferentes, né? Ela consegue mostrar muito bem isso no mangá. Acho que vai mais no primeiro impacto, né? Você olha assim, você fala, nossa, o Ayoli tá mais novo. Não, olha, é o Pedro. Então, pô, Pedro? Quem é Pedro? É o Ayoli. Só que aí quando você vai lendo e vai vendo a personalidade dos personagens, aí você vai se apegando a eles e percebendo que é só mais aparência mesmo. Eu tô conhecendo ele, a luta principal dele é contra o Kagaho, né, de Benu. Que desde o começo do mangá eles criam uma relação, né, cara? Sim, caralho. Isso que é muito legal. E é muito bom que a importância do Doku na... É, uma das partes mais importantes é essa questão que ele é o responsável por pegar a armadura de Atena, né? Na parte da Guerra Santa, né? Então, a parte quando ele, as lutas finais, quando ele luta contra uns três espectros sozinho, depois veio já o Kagaho de Benu, que é um cara muito forte, tá ligado? E ele luta também e mostra que ele é um dos mais fortes, né? Um cavaleiro muito forte, cara. É isso que você falou, total. Porque se tem um cavaleiro de ouro, que na saga inteira, do início ao fim, lutou muitas batalhas de quase morrer, é o Doku, porque já bateu de frente com o Hades, já bateu de frente com o Espectro, já bateu de frente com o Kagaho. Meu, pensa num cara que lutou. Não foi só o Tema que morreu, né? No começo e depois voltou. Não, só o Tema só. Não, é o Doku ganhou. É, não, é verdade. Ele ganhou aquele golpe da espada no peito também, meu Deus do céu. Eu acho que essa luta é realmente muito, muito boa do Kagaho. E ela é visualmente muito bonita, porque a gente vê o Doku usando as armas, né, da armadura de Libra, e é muito legal, cara. É, eu não sei se o Arthur tá mencionando a batalha final com o Kagaho ou a batalha inicial da armadura de Atena. Porque a final é legal, mas a da armadura de Atena é muito foda, porque realmente ele enfrenta três espectros. E detalhe, em Lost Canvas, o espectro não é aquele cara que toma um golpe e cai morto no chão. Tem espectros, tem poderes nivelados nos Cavaleiros de Ouro. E geralmente são os que aparecem pra lutar. Então, porque, porra, tipo, você tem a impressão que, tipo, ah, beleza, os nivelados com os Cavaleiros de Ouro são os três juízes, assim, né? Sim. Aí, mas não, lá os espectros são muito fortes. Tanto que tem Cavaleiro de Ouro que morreu pra espectro que você consideraria até normal, tá ligado? Sim, exatamente. E por mais que eles sejam fisicamente mais fracos, mas a técnica às vezes é boa, ou tem uma habilidade especial na técnica, que dá um efeito secundário. Então, assim, são muito bem niveladas as batalhas. E nesse momento, realmente, o Doku enfrentou três e aquilo ali foi foda. E quando eu pensei que tudo dava certo, você tem essa surpresa do Kagaho chegar e partir pra cima. Que, meu Deus do céu. Ah, gente, só pra mencionar pra vocês que deve estar confuso, pra quem não leu ou quem não assistiu ainda, eu acho difícil, mas enfim. Kagaho, que a gente tá mencionando o nome, é um espectro de Hades também, só que ele é um tipo Ikki de Fênix da vida. Então, um cara que não segue ordens, que anda meio que sozinho. A missão dele é proteger o Hades do jeito dele. E, pô, lógico que depois a gente descobre a importância dele na história junto de Hades, mas no geral ele é um espectro mais poderoso que os demais e que anda meio que sozinho. Eu posso estar falando muita merda, ou minha memória tá muito ruim, mas o Kagaho de Benu é o espectro original do Lost Canvas, né? Ou ele tem na obra original e eu tô cagando totalmente pra ele? Não, é só do Lost Canvas. Ah, tá, eu falei, velho, não é possível que eu não lembre desse personagem. E que criação, né? Puta personagem. Não, do cara. Visualmente, eu tenho uma das armaduras mais bonitas e um dos poderes mais bonitos. Todas as cenas com ele são muito bonitas, por causa dessa habilidade dele com fogo e... Puta, é muito bonito, cara. Bem, avançando na história, né, a gente, os primeiros cavaleiros que a gente é apresentado, os de ouro, são o Cavaleiro de Touro, é o Asgard, ou Aldebaran, se você quiser chamar de Aldebaran. Mas não vamos chamar de Aldebaran, porque pode confundir, né? É, todos os Cavaleiros de Touro são Aldebaran, né? E o Albafica de Peixes. São os dois primeiros Cavaleiros de Ouro que lutam, de fato, que aparecem ali na saga e enfrentam espectros no começo da guerra ali, né? Vocês gostam desses personagens? Já começou bem, porque já é um tapa na cara do Kuromada. Porque se tem dois cavaleiros que ele não usa muito bem na série clássica, é o de Touro e o de Peixes, que é um... O de Touro realmente é muito subaproveitado, cara. Puta que pariu. E é um cavaleiro do caralho. É o Aldebaran da série clássica, é um cavaleiro do caralho, mas não sei o que aconteceu com o Kuromada, que ele não gostou dele. Aqui, nessa obra, o Cavaleiro de Touro, o Asgard, ele tem uma imponência que é a imponência do Cavaleiro de Touro, de um cara grande, de um cara forte, e ao mesmo tempo ele é tão bem construído que ele tem a doçura de um cara que gosta, meu, da paz, gosta das pessoas, cuida dos órfãos lá que ele resgatou com todo carinho, gosta de respeito, de educação, ai de quem passar por ele não falar o nome que não vai se dar muito bem. É um personagem muito bem construído e demonstra toda a força que uma porra de um Cavaleiro de Touro deveria ter. E o Albafica de Peixes, eu não tenho o que falar, porque ele limpou toda a imagem negativa que eu tinha do Afrodite da série clássica, que pra mim achei completamente aleatório o fato dele ser como ele é. É que o Albafica, tipo, os caras mudaram tanto a personalidade do Cavaleiro de Peixes que começa a série do Lost Canvas, já aparece um juiz, que é um dos que são três juízes que são os que servem direto ao Hades, que são dos mais fortes. Aparece um juiz e é o Albafica que luta contra ele. O de peixes, tá ligado? Cá entre nós é um dos juízes mais apelões que existe, né? Vamos lá. Que o Minos, cara, o Albafica luta pra cacete, cara. Ele é muito forte, cara. É o Minos de Grifon, né? Minos de Grifon. Esse é um dos mais apelões. É o que tu controla as marionetes, assim. Controla o adversário como se fosse uma marionete, cara. E, cara, o Albafica é muito forte, cara. Ele, tanto que aí já começa, da hora que a série já começa a mostrar isso. O Albafica aparece, luta contra um cara muito forte, ganha, mas morre também, né? Tipo, ele se sacrifica, é assim, aparece o adversário pra lutar e se morrer, morreu, tá ligado? Mas pelo menos o espectro dos caras também foi, sabe? Não, mas isso é uma... Só pra pegar esse gancho que o Elcio deixou, isso é uma coisa muito interessante, acho que do Lost Canvas, que é, primeiro você apresenta o Cavaleiro de Ouro, apresenta adversários que são tão fortes quanto aquele Cavaleiro de Ouro, que é super forte, então a autora constrói a história e constrói as batalhas pra mostrar a grandeza de poder que esses cavaleiros têm e como eles vão se sacrificar pela batalha, né? Então, mesmo por mais forte que sejam aqueles cavaleiros, eles vão morrer nas batalhas, e desde o começo isso fica bem claro, que eles estão enfrentando adversários tão poderosos ou mais que eles. E o legal é que eu acho que essa batalha, ela já deu total o que a série ia ser dali pra frente, porque essa batalha você tem osso quebrando, sangue jorrando, não sei o que furando os olhos, outro cortando não sei quem no meio, ou seja, você nota que o tom da história tá bem mais violento, bem mais sombrio do que a clássica. E o legal, uma tirada que eu achei muito foda da Batalha do Albafica, é que em todos os momentos eles ficam, nossa, você é um cara belo, nossa, um dos cavaleiros mais belos, não sei o que lá. Até o ponto que ele fica de saco cheio e fala, eu já tô de saco cheio de todo mundo ficar falando que eu sou bonito. Foda-se, minha beleza não tá ali, eu vim aqui pra lutar, eu vou te destruir, foda-se minha beleza. Isso é espetacular, cara, é muito foda. E só pra fechar a parte do Aldebaran, ele é um cavaleiro muito tão forte que o cagarro que a gente tava falando, cara, ele lutou e tomou uma surra também, sabe? O Aldebaran se ferrou, mas o cagarro também tomou uma surra, sabe? E complementando aquilo que a gente já disse também, o Aldebaran, ele morre por um espectro que talvez não seja nem dos principais, sabe? Sim. Mas que tinha um poder específico que matou ele, sabe? São esses aspectos lógicos que eu acho muito interessante, que é tipo, às vezes o adversário vai ter um golpe que vai ganhar de um cavaleiro, mas que ao mesmo tempo esse cavaleiro pode eliminar um outro espectro importante, sabe? Não, total. E a batalha do Aldebaran foi completamente montada em cima de uma estratégia. Colocar todo mundo pra dormir, chegar lá e matar. Não foi só chegar soltando Hadouken e explodir tudo. Tem muito disso em outras batalhas também, é o que dá toda uma diferença boa. E o Asgard trouxe um grande diferencial, que foi as suas técnicas variadas, de poderes inacreditáveis, e a atitude de luta dele também, que ele é aquele cavaleiro que aceita tomar um soco na cara ou uma técnica especial simplesmente pra medir o poder do inimigo, pra depois partir pra cima. Isso eu achei muito foda da personalidade dele. Eu acho que é muito feliz a escolha da autora em colocar esses dois primeiros cavaleiros de ouro pra lutar, né? Porque são realmente os que são mais deixados de lado na história clássica. Eu não sei se é intencional, vamos dizer que foi, ou não, né? Vamos dizer que não, vai. Mas que é muito acertado colocar esses dois personagens pra começar ali, né? Pra introduzir os Cavaleiros de Ouro. Porque você pode pensar duas coisas. Você fala, pô, que legal, personagens que são deixados de lado na história clássica e estão colocados aqui de uma outra maneira diferente. Ou então você pensa assim, pô, se esses dois cavaleiros são fortes assim, imagina os outros que eu sei que são fortes já. É tanto que você vê, né? Tem muita gente que fala, fala de Lost Canvas, tá puxando sardinha pro Lost Canvas, porque é viciadinho, que o clássico que é o certo, e todo mundo que gosta do Lost Canvas é modinha. Gente, o Aphrodite, ele só foi consertado quando a Bandai lançou Soft Gold, porque tinha que lançar a armadurinha divina de peixes, só que ninguém ia comprar a armadura de um personagem que ninguém gosta, que é vilão, que é egoísta. Então ele se redimiu no Soft Gold. Foi ótimo ver ele se redimir. Mas todo mundo sabe que foi feito pra vender brinquedo. O Aldebaran, tudo bem, no mangá mostra que ele teve uma luta com o Sorento, ele ficou surdo, teve vários outros problemas que levaram à morte bizarra dele lá na saga de Hades clássica. Mas, meu, poderiam ser muito bem melhor utilizados. E aí você vê no Lost Canvas a diferença que dá quando você põe a cabeça, né? Uma coisa que o Vinícius falou que é interessante, que é essa questão desses cavaleiros, que teoricamente você acha que são os mais fracos, assim, devido ao clássico, né, serem tão fortes, e você pensa, caramba, e os fortes, né? Aí vem a questão do Asmita, por exemplo, que ele é um cavaleiro muito forte, o Asmita de Virgem, né, que o cavaleiro de Virgem, o Shaka, ele é um dos mais fortes que tem na série clássica. Só que no Lost Canvas ele não é um ponto, uma arma principal de luta, ele é muito mais pra uma questão do roteiro pra poderem ganhar a Guerra Santa, né? Tanto que ele praticamente não luta contra um espectro forte, assim, o Asmita, né? Ele tem a função de criar o Rosário, que é determinante pra eles conseguirem avançar, né? Porque os espectros têm aquela vantagem de serem imortais, né? Eles morrem e voltam, né? Não importa quantas vezes você os vença. E o Asmita é o personagem que se sacrifica pra poder criar uma maneira desses espectros não voltarem, né? Então a batalha fica justa, né? Eles conseguem lutar, de fato, né? Porque senão a guerra tava perdida antes mesmo dela começar. E o Asmita é um personagem que realmente não tem uma batalha, e ele serve pra um propósito na história, pra você ver como a questão do roteiro sacrifica os personagens não só em batalha. Provavelmente se fosse um roteiro mais raso, que você só colocasse os personagens pra batalhar, todo mundo ia morrer em algum tipo de batalha. Esse é um personagem importante, um dos 12 Cavaleiros de Ouro, talvez o mais forte, ou um dos mais fortes com certeza, que é sacrificado na história justamente pra criar um item pra eles poderem avançar. E isso é muito o que o Ivaldo falou no começo, que toda hora tem uma coisinha, todo mundo tem um propósito dentro da história pra avançar na guerra, pra conseguir vencer, né? Aí, por sinal, isso que você falou, Vinícius, é extremamente importante. Essa saga, ela é tão tensa que a porra dos espectros revivem. Uma coisa que, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, no clássico não tem, porque eles vão lutar diretamente no inferno depois da saga do santuário. Então só tem a questão de ter um escudo lá de Hades que diminui o poder dos Cavaleiros de Ouro, enfim. Mas nesse daqui, você mata o cara, você pode sofrer um puta de um dano, e depois de um tempo ele revive. Ou seja, se não fosse pelo sacrifício do Albafka, acredito até que ele poderia até ser o mais poderoso de todos. Só que se ele não concentrasse todo o cosmo dele pra poder atingir, sei lá, o cosmo extremo pra poder gerar o Rosário, a Hades ia ter ganhado sem problema nenhum. Bem, avançando na história, a gente vai ter agora aparecendo com mais presença, assim, tem personagens, lógico, tem a gente não falou diretamente, mas a gente tem a Pandora, que é ali do braço direito do Hades, ali tá o tempo todo com ele, e também tem os deuses Hipnos e Thanatos, que estão aqui também, né? Tem a sua versão aqui no Lost Canvas, e são importantes na história, são super fortes, e é engraçado como a autora, isso eu acho sensacional, ela não carrega esses personagens super fortes como os principais até o final. Meu, eles param, eles somem o quê? Na metade da história? Já não tem mais nenhum dos dois? Sim. É por isso que eu gosto, porque é muito direto o Lost Canvas, tá ligado? É tipo, vamos resolver o problema com esses dois que são os mais fortes. É tipo, é exatamente uma estratégia de guerra, né? E mais uma vez, como o Arthur mencionou, não foi necessário um conflito supergaláctico. Só o fato de usar a inteligência e criar alguma estratégia específica pra derrotar eles, lógico, com a puta de uma dificuldade, mas já funcionou. Dificuldade, sacrifício, tudo é conquistado assim, né? Aqui. Sim, sim. Mas funcionou. Eu acho que dois cavaleiros super importantes, né? Primeiro, um cavaleiro super importante, né? O primeiro que aparece, que tem confronto direto, que vai resolver a situação, é o Manigold de Câncer, que pra mim, com certeza, é o mais carismático de todos os cavaleiros de ouro do Lost Canvas, mesmo não aparecendo tanto. Não acho, mas ele é muito foda também, cara. E é, tipo, ele, você também perde o ranço com Máscara da Morte da série clássica, sim, né? Sim, pra caralho. Nossa, outro que também limpou a imagem do cavaleiro. E você vê que é engraçado, porque o pouco que mostra da história dele, ele também veio de uma história fodida de merda, ele não era um cavaleiro bom, ele, em treino mesmo, ele era um cara problemático, mas se tornou um cavaleiro de ouro e que lutou por uma causa, pela justiça. É isso, caralho, você tá vestindo essa porra dessa armadura de ouro, você tem que honrar alguma coisa. Mas uma coisa que deixa muito interessante o Manigold, né, durante essa parte do Lost Canvas, é a relação dele com o mestre dele, que o mestre dele é o Sage, que é o mestre do santuário, né? Sim. O antigo cavaleiro de câncer. Então, essa relação que eles têm é muito boa, porque, assim, na história do Lost Canvas, tem o Sage e o Hakurei. O Sage é o mestre do santuário, que era o cavaleiro de câncer, e o Hakurei, que é o líder lá de Jamiel, e ele é o cavaleiro de altar. Então, os dois lutaram na Guerra Santa anterior, né? E, então, eles já mostram essa ideia que, tipo, sempre é do ciclo da guerra contra o Hades, tá ligado? Que sempre tem. E a relação entre o Sage e o Manigold é muito boa. Por isso que eles conseguem realmente prender o Thanatos, que é o objetivo, que é praticamente o motivo que eles aparecem na história, né? É a batalha dele, né? O Manigold não tem tempo de ter muitas batalhas, a batalha dele é essa, só que é, cara, com certeza pra mim é uma das mais marcantes do mangá. Do mangá, da obra e do anime também, né? Porque é um anime muito curto e essa parte entra no anime, né? Não, o desenho dele aparecendo lá, ele caindo no meio do jogo de xadrez entre o Thanatos e o Hypnos, pra mim é a imagem do Lost Canvas, sabe? Pra mim não tem desenho mais legal no Lost Canvas do que aquela imagem, sabe? É, eu vou além. Essa imagem é icônica, ela é sim, de fato, a identidade do Lost Canvas, mas o soco na cara, pra mim, eu acho que foi a coisa mais inesperada de todas que eu levantei aqui palma, porque realmente carregou um impacto assim na obra que eu achei foda pra caralho. Não, e só pra completar o Manigold, essa cena pra mim é tão foda por causa da audácia, cara. Dele aparecer no meio dos caras e falar, o quê, velho? Eu vou causar aqui, velho. É muito bom isso, velho. Mas isso é legal, é a identidade dos Cavaleiros de Ouro dessa fase, né? Eles sabem que eles são fortes e eles não fogem da batalha, eles vão pra cima, não estão nem aí quem é o adversário. Eles têm que lutar, eles sabem que têm que lutar. Eu acho que isso é uma característica muito forte desse mangá, desses personagens, desses Cavaleiros de Ouro que foram criados por Lost Canvas. Todos têm muita personalidade, todos conhecem muito a sua força e nenhum foge da batalha, assim. Não que os outros fujam, né? Mas eu acho que esses vão muito mais pra cima, né? São muito mais loucos, sei lá. Pô, kamikaze total, né? Vai pra cima. Se eu morrer, morreu. Tipo, é a minha missão. Uma comparação legal que eu tive, né, no Lost Canvas é que, por exemplo, se você pegar o Saga de Hades clássica, quando o Sei, o Shiryu, o Shun, enfim, quando eles chegam lá no Castelo do Hades, eles são recebidos pelo Radamantes, que já é um dos três juízes. E eles tomam um pau gigantesco. Só que aí acontece aquele clássico, o Seiya ficando irritado, o cosmo do Seiya acendendo e ele dá um soco no Radamantes. No soco ele já trinca a armadura do Radamantes. Então você já fala, tá manjado, já era, tô tranquilo, beleza, já sei o que vai acontecer. Já o soco do Manigold no Thanatos, você não tá esperando, porque o cara tá no meio de uma dimensão que vai destroçar o corpo de qualquer pessoa. O Manigold já teve uma porra de uma luta onde ele só apanhou de uma peça de xadrez, então você não espera isso acontecer. Então quando o roteiro da história consegue te carregar e te brinda com uma coisa que você não tá esperando acontecer, a sensação é muito boa. Bem, depois, os dois Cavaleiros de Ouro que vão aparecer com um arco legal na história são o El Cid de Capricórnio e o Sísifo de Sagitário. O El Cid tem uma missão de ajudar a salvar a alma do Sísifo, que pelo desenrolar da história foi perdida, e ele tem essa missão de resgatar e trazer de volta o Cavaleiro Sagitário pra guerra, e o El Cid vai entrar em batalhas, principalmente contra os quatro deuses dos sonhos? São dos sonhos? Deuses do sono. Do sono, né? Ah, do sono. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com dormir. É, porque eles são subordinados direto do Hipnos, né? É o deus do colchão, deus do travesseiro, deus do lençol. É, eu só tava na dúvida se eles eram deuses do sono ou dos sonhos. Porque é o Icelos, o Oneiros, o Morfeu e a Fantasos. Ou é Fantasos, eu acho que é a Fantasos. Mas enfim, são esses quatro que, cara, vou falar, o El Cid é foda também, viu? Puta merda. Não, cara, o El Cid é... Esse negócio que você tinha falado de, tipo, os cavaleiros, eles têm a missão, vão pra cima, mano. O El Cid é a personificação disso, cara. Ele luta contra quatro deuses e ganha, velho. E, tipo, não aleatoriamente, não. Ele vai, tem estratégia, ele... Mano, é, pra mim, um dos pontos altos do Lost Canvas, cara, é essa parte do El Cid, porque pra mim é muito boa, cara. E também muito, porque eu lembro muito do anime, né? Porque foi a última grande batalha que tem no anime é essa parte do El Cid, né? Então pra mim é muito foda, cara. Posso uma comparação agora rápida? É, pra quem leu Cavaleiros do Zodíaco, o episódio G, que é outro spin-off, que não é canônico, é diferente. Mas a gente também tem Cavaleiros de Ouro, esses são os clássicos que a gente conhece, super poderosos, né? Com a imagem de ser muito fortes, em batalhas incríveis. Só que eu acho que a diferença que fazendo um paralelo com Lost Canvas é justamente a história do episódio G, ela é construída com os titãs super poderosos que eles vão enfrentar, mas quando enfrentam, mas eles não vão pra cima tanto quanto esses cavaleiros, né? Eu acho que eles são mais... Os cavaleiros aqui, eles vão logo pra batalha, os episódios G ficam mais na dele. Talvez seja a construção da história, mesmo porque a gente tem aquele final todo acelerado, episódio G, né? Mas eu acho que você consegue enxergar os 12 cavaleiros também super fortes, super poderosos, assim como os do Lost Canvas, só que aqui você vê mais eles em combate contra personagens muito mais fortes que eles. Não, e como o Everton falou, o El Cid é, sem palavras, é o cara mais predestinado a cumprir a missão que existe entre eles. E é um cavaleiro que, tipo, ele não dá uma risada, ele não olha pro lado, ele é completamente sério, extremamente focado. E a persona que ele tem mesmo, entendeu? Que ele é um cara que quer alcançar Excalibur, ele não acha que ele conseguiu alcançar o poder que ele realmente queria ter, né? Que é o poder que ele almeja alcançar. E em batalha é inacreditável, cara. Ele não deixa a peteca cair, ele não se assusta, ele não se irrita, não sai gritando. Ele simplesmente se concentra em tentar encontrar uma forma de vencer o oponente dele, usando mais de estratégia do que da própria força física, que por sinal ele tem pra caralho. Mas é inacreditável a batalha dele, meu Deus do céu. É legal, ele é muito forte. Tal, mas é também é interessante também mencionar que o tema ajuda também, sim, nessa parte, sim, né? Que é um dos pontos altos do tema, pra mim também na parte, no Lost Canvas é essa parte que ele também ajuda o El Cid, né? Ele tenta pelo menos fazer alguma coisa, né? Ele ajuda bastante, da maneira dele, com o poder que ele consegue ali, ele ajuda. É, tem uma coisa interessante, o Valdo falou da questão do sangue, da violência. O El Cid exemplifica muito bem essa parte mais adulta do mangá, né? Nossa, muito. A menina pega o braço dele sangrando, aí eu vou levar pra mim de presente, não sei o que lá, meu Deus do céu, o que é isso? O legal é a contagem que ele faz, né, com aquela seriedade dele. Matei um, só faltam três. Matei dois, só faltam dois. Exatamente, você compra que ele vai conseguir fazer aquilo. Mas eu acho que é mais ou menos aqui que acaba o anime, né? Ou tem não, bastante coisa? O anime vai mais pra frente um pouquinho. Ele acaba na parte do Hipnos, né? Quando ele sela o Hipnos. O que acontece? Durante a história, no caminho da história, o Hakurei, ele aparece e tal. E o chefe, o Lira Jamiel, o irmão do Sage, do grande mestre... E ele é o responsável por selar o Hipnos, né? Que ele consegue selar o Hipnos com a alma de todos os cavaleiros que morreram na Guerra Santa anterior e com a própria alma, né? Aí ele cria um mega golpe que consegue selar o Hipnos. Golpe do caralho, né? Maravilhoso. E uma coisa interessante também são golpes novos, né? Que são apresentados aqui no Lost Canvas. Esse é um golpe bem interessante, é bem legal mesmo. É, o Hasgard mesmo, ele quebra aquele padrão do grande chifre do Cavaleiro de Touro, né? Que ele tem a supernova titã, que é um pouquinho forte assim, né? Só um pouquinho, não muito. E os demais também tem algumas técnicas diferenciadas que são bem legais, né? E eu acho que a partir daqui, quem só assistiu o anime não viu esses cavaleiros em ação, né? Os que a gente vai comentar daqui pra frente, em batalha de fato. Os próximos cavaleiros que vão aparecer são o Degel de Aquário e o Cardia de Escorpião. Eu acho que e o Ivaldo comentou, né? Da personalidade, eu até comentei quando eu tava, acho que comentei com o Everson quando eu tava lendo, o Cardia tem muito mais a personalidade do Máscara da Morte do que que o Money Gold. Ele parece um louco. Ele é mais filha da puta, né? Mais com aquele jeito de não tá nem aí. Não chega a ser um cara ruim, né? Um coração ruim, como a gente sabe que o Matador da Morte é. Mas ele é o cavaleiro com uma personalidade mais forte, assim, vamos dizer. Sim. Assim. Se eu não me engano, ele tem aquela questão de doença também, que o sangue dele tudo começa a ferver, meu Deus do céu. Tem essa, tem. Então, assim, ele é um personagem mais focado na batalha, ele só quer saber de luta, não é um cara muito paciente. E eu acho que, eu não vou dizer que ele foi mal utilizado, mas assim, eu não consegui me apegar tanto por ele, porque ele teve apenas uma aparição rápida, uma luta rápida, e meio que, sei lá, a determinação dele na batalha foi meio, eu quero morrer mesmo, só queria achar alguém forte e vai. Eu acho, então, é o personagem que leva mais pro pessoal e mais pela sua motivação pessoal como um guerreiro, sim, do que como um guerreiro a serviço de Atena numa guerra, entendeu? Ele não é uma peça importante, sim, na sim. Guerra Santa, sabe? Ele é um cara que vai lutar contra o inimigo e pronto, sabe? É a motivação dele. Mas o interessante é que o inimigo dele é um dos três juízes, que é o Radamantes, né, cara? E mostra que os caras não estão pra brincadeira. O Carter também é muito, sim, forte, cara. Ele chega a ser tão forte que ele acerta o Radamantes sem nem o Radamantes nem perceber que levou um golpe. Eu acho essa batalha muito legal. Eu gosto do Card em batalha, dessa batalha com o Radamantes. Acho que é a primeira batalha do Radamantes maior, né, no mangá. Se for a primeira, ou talvez seja a primeira, No mangá é. É a primeira. Já o... Lembrando que o Degel e o Card, eles foram numa missão de tentar o poder do Poseidon pra, pro lado deles, isso, né? Isso, porque pra quem assistiu o final do anime, ou pra quem não assistiu e tá perdido, no final do anime, depois que eles conseguem selar o Hypnos, Hades retorna, eles têm uma batalha com Hades, e Hades fala, quer saber, cansei, tô indo pra minha casa. E ele sobe até o Lost Canvas, onde ele criou um templo dele, e ele fala, vocês que sobreviveram, pode vir que a gente resolve aqui em cima, vocês vão lutar comigo aqui em cima, pode vir. E aí quem tá vivo vai, só que pra poder chegar até lá, eles necessitam de um instrumento específico, e pra usar esse instrumento, eles precisam da energia de Poseidon, de um item lá que possui o poder de Poseidon pra poder ativar esse item sagrado, pra poder utilizar esse item sagrado. Que eu vou dizer, não é nenhum spoiler, é um barco que recebe uma armadura depois. Mas enfim, eles precisam desse poder de Poseidon pra poder utilizar esse barco. E o Degel tá exatamente nessa missão, onde ele foi com Cardia pra Atlântida, pra tentar conseguir esse tal poder. Sibéria. Não, mas eles estão em Atlântida. É, depois. Não, ali no fundo da água é Atlântida. Porque eles falam, a gente tá nas ruínas de Atlântida, não sei o que lá. Sim, porque eles estão no... Não, é que na Sibéria, cidade na Sibéria, eles são teletransportados, sim, pra cidade de Poseidon, que é Atlântida. Exato. Que o Unity fala, né? É isso mesmo. É isso. E o Unity seria um antigo amigo do Degel que aparece na Sibéria pra recepcionar ele. Então, aí agora um questionamento pra vocês. O que é esse negócio que tem os cavaleiros de aquário, de os cavaleiros de gelo com um amigo antigo que encontra e quer matar ele? Impressionante, eles, hein? Puta que pariu. Sempre tem. Porque sempre tem, tá ligado? Sempre tem. E o Unity é um personagem também, eu comentei no começo de personagens chatos, eu acho que o Unity é um desses personagens chatos. É bem chato o personagem. Eu não gosto da construção dele, motivação dele. É, dá pra entender, mas eu não gosto. Pra mim, eu acho que essa é a luta que não ficou muito bem encaixada na história. Eu entendo a importância dela naquele momento, ok. Mas, não sei, eu esperava mais. A Batalha do Degel é muito boa, é interessante. Ele luta de fato, mostra ser um ótimo cavaleiro. Mas, tá, e aí, Poseidon tá, não tá? O que tá acontecendo? O Unity tá lá, aí é do mal, completamente do mal, e depois, pô, acontece o que acontece, lembra da infância. Então, assim, pra mim é uma parte que eu li, entendi, compreendi, mas, sei lá, passou batido, eu esqueci mais pra tempo. O Unity usa a armadura de dragão marinho. Eu esqueci. Dragão marinho. Dragão marinho, é verdade. Uma das armaduras mais bonitas. Nossa, que tem, né, Ivan? A dele é do Sorenko e a do Krishna. É, você falou de todos. Já, e a do Isaac. Três acabou. Falou de todas as marinas. É. Mas... eu acho que talvez seja as batalhas menos grandiosas do mangá, né? As outras batalhas são maiores, acho que são mais legais de estratégia. Essas são mais... não são simples, mas eu acho que ficam abaixo das outras do mangá. Tem muita cara de spoiler. Do spoiler, não. Tem muita cara de filler, sabe? Filler. Tem uma carinha, meu. É side quest total, né? Tipo, realmente, você entende, tem a parte da guerra, é importante, mas fica muito side quest. Mas é legal, assim, logicamente, não é nada que você quer pular. acabar, você não aguenta ler, você lê de boa. Mas realmente tá entre batalhas muito. A gente falou aí da batalha do El Cid, do Manigold, e depois vai entrar em outras batalhas como a do Regulus e do Sísifo, que aí é diferente, entendeu? Tá num meio que dá uma baixada na bola, no nível. E com isso os cavaleiros conseguem, e aí eles têm que o quê? Montar o navio lá pra poder ir pro Lost Canvas, né? Sim, e essa parte do navio é muito legal, que mostra a importância dos outros cavaleiros de bronze que sempre foram esquecidos, sabe? O de lobo, o de urso lá, são cavaleiros que você sempre, pô, você conhece do começo lá da Guerra Galáctica, do clássico, mas nunca mais aparecem, sabe? Aí eles têm uma importância, né, cara? Eles são responsáveis por cuidar do navio, por trazer ele de volta, né, cara? Isso é muito legal. Mas, obviamente, o Hades não ia deixar barato e mandou uns espectros lá pra resolver a situação, pra destruir o navio, pra não deixar isso acontecer, né? A gente tem dois cavaleiros principais, dois espectros principais mais fortes que vão pra lá, que é a Violet de Behemoth e o Ayako de Garuda, certo? E os dois cavaleiros de ouro que estão ali, primeiro o cavaleiro de ouro que tá incumbido de fazer a guarda, né? O responsável por aquela reforma, então tá fazendo, vamos dizer que é o segurança daqueles cavaleiros de bronze, é o cavaleiro de ouro em comando, é o Regulus de Leão, que é o cavaleiro mais jovem, é aquele cavaleiro que é o prodígio, né? Que ele tem 15 anos. É, que ele tem a idade dos cavaleiros de bronze, digamos assim, mas ele já é um cavaleiro de ele ouro. Ele treinou com o Yato, de unicórnio, tanto que ele fala, e aí Yato, tudo bem? Você tá vendo que você é uma armadura roxinha? Parabéns, viu? Tipo, o quê? Que armadura? É de papelão? É o unicórnio é algum tipo de cavalo? É muito louco que o unicórnio fala assim, mano, esse cara, ele é um absurdo, tá ligado? Ele é um cara que não tem como você ganhar dele, tá ligado? Ele é um prodígio realmente muito foda. O único que ganhou dele, e eu tiro o chapéu, é o cavaleiro de lobo, que olhou pra cara dele e falou, caralho, Regulus, vai se fuder, faz alguma coisa, se mexe, meu, você tá usando essa armadura de ouro e não serve pra nada, vamos, faz alguma coisa. Ali eu tirei o chapéu. Eu gosto quando ele toma bronca, fala assim, caramba, você tá piorando a situação aqui, para de ficar brincando quando ele começa a batalha, enfim, vai pro outro lado, você tá bem aqui do lado do navio, tá começando a destruir quando ele começa a batalha, né, e medindo força, sai daqui, você tá atrapalhando, você tá prejudicando, não ajudando. Mas enfim, tem o Regulus de Leão e a gente tem o Sísifo de Sagitário também. Primeira batalha grande, o Regulus vai ter uma batalha grande com a Violet de Behemoth, que é uma das minhas batalhas preferidas do mangá, é uma das mais, sei lá, que você fica mais ligado, ela é visualmente muito bonita, tem ilustrações muito bonitas, e é uma batalha mais mano a mano, mais na porrada mesmo. É muito porque você fica impressionado com a força do Regulus, né, cara? O quanto ele é foda, velho. Eu já sou do contra, eu me impressionei muito com o Regulus, mas a Violet me impressionou demais, cara. Pra mim, ela é uma das espectros mais fodas, assim, de determinação e de força física, que assim como o Regulus foi pra mão, ela também foi pra mão, e por muito momento ali, ela bateu de igual pra igual. Eu gostei muito dela como um espectro, assim, gostei pra caramba. Achei ela muito forte. Sim, exatamente. E isso é uma coisa que aumenta mais esse prodígio do Regulus, né? Porque ele pegou um espectro super forte, uma das mais fortes, e a gente começou a ver o porquê que ele é tão forte, da onde vem esse poder. Toda a estratégia, aquela estratégia dele de ver o golpe uma vez e já entender como o inimigo faz aquele golpe, a reprodução dos golpes, isso tudo já vai construindo a personalidade de luta dele, né? As características de batalha dele, e depois a gente vai ter a construção da história dele, do background. Porque eu acho que o Regulus talvez seja um dos personagens, um dos cavaleiros. Todos os cavaleiros de ouro aqui têm sua importância, têm seu passado mostrado, tem algum. Nem todos têm o passado mostrado, mas tem motivações e são construídos. O Regulus é um dos que é mais construído, tem um background, tem um passado mostrado, tem o pai mostrado, e é um dos mais construídos durante a história, né? Sim, sim. Ele é praticamente o mais construído. Legal que nessa cena, só pra não passar batido, como eu tava brincando do cavaleiro de lobo, é muito legal a importância que ela dá também pros outros cavaleiros. Não são todos, óbvio, que você vê em várias cenas, alguns cavaleiros até que você reconhece de prata, de bronze, e estão ali, morrem e acabou. Porque não dá tempo de ficar contando a história de todo mundo. Mas nessa parte do barco, eu gostei muito de como ela mostrou, né, o cavaleiro de lobo, o cavaleiro de urso, acho que tinha leão menor, hidra, que tipo, são cavaleiros desvalorizados, basicamente são muito desvalorizados na obra clássica, e é engraçado que no próprio mangá, eles mencionam em um determinado momento, pro tema, tipo, pô, A gente é cavaleiro de bronze, a gente não vale nada, a gente não tem nenhum reconhecimento. Mas, pô, tá podendo fazer isso aqui, tá podendo ajudar, não sei o que lá. É legal essa jogada. Eu não sei se ela colocou também propositalmente, tá? Mas ela colocou e achei bem legal. E essa questão do cavaleiro de longo ficar xingando regras, ver o que quer, ver que tá errado, é legal que demonstra que, independente do tipo de armadura que o cavaleiro usa, todos são cavaleiros de Atena e todos merecem respeito. Então não é porque você é um cavaleiro de ouro que o de bronze vai ser menos importante que você. Cada um tem sua função, como eu já mencionei no começo do cast. Cada um tem sua importância e todos são respeitados. Isso é muito foda. É o legal que e isso casa muito com a ideia da... O roteiro é muito bem feito, porque casa muito com a ideia dessa luta, que aparece o Ayakus, né? Que é um dos outros, o Ayakus Garuda, que é um dos outros três juízes do inferno. E ele tem muito aquela ideia de, ah, eu sou o líder, eu posso matar esses caras, matar o meu subordinado, sabe? Eu que mando, sim, na vida deles, tal. E ele luta contra o Sísifo, né, de Sagitário, cara. Ele é o líder dos Cavaleiros de Ouro, e ele tem muito essa ideia. Não, mano, eles são meus subordinados, tal, mas não, eles são meus companheiros, né, cara? E eles têm muito essa rixa entre eles, né? O Ayakus sempre fala, pô, mas por que você se importa com os meus subordinados, se eu matar os meus subordinados? E o Sísifo, ele é muito... Ele entende que a lealdade é um ponto muito importante, sabe? De relação entre as pessoas. E a luta deles é muito foda, velho, também. Na cena em que o Ayakus, falando um pouquinho mais da personalidade dele, fala que, tipo... Os subordinados dele respeitam ele pelo medo, e o medo que tem que criar essa questão de hierarquia, de respeito, que ele chama o cara vai lá, bonitinho, ele taca fogo no cara por nada. Ali eu vi que realmente não é pra criança esse mangá, porque foi de uma crueldade que eu não costumo ver em Cavaleiros do Zodíaco, não. Eu acho que visualmente, batalha, todo cavaleiro que tem asa na armadura fica bonito pra caralho. É impressionante, né? É, realmente. Todo cavaleiro que tem asa na armadura, puta merda, deve dar um trabalho do caralho pra desenhar, primeiramente. Segundo, fica muito bonito, cara. E o Sísifo, a grande luta dele é contra o Ayakus, né? Mas só que ele morre, por exemplo, também com essa ideia de, tipo, pô, tem que seguir, né? Os cavaleiros têm que lutar, que é naquela parte do... Se eu não me engano, é o espectro de Esfinge. É, o faraó de Esfinge. É, que ele faz aquele negócio de pesar o coração e se for do mesmo peso da pena, sabe? E ele acaba se sacrificando, o Sísifo, pra eles poderem avançar, sabe? É muito essa ideia do líder, né? Ele representa muito isso. Detalhe, Sísifo sem coração ainda conseguiu vencer o Espectro. Exato. Das lutas do Regulus, a gente tem essa luta contra a Violet Behemoth, e depois, mais pra frente, quase no final do mangá, a gente tem uma luta com o Radamantes. Qual vocês gostam mais? Vocês gostam também da luta com o Radamantes? Que é mais épica, né? O Radamantes é melhor, mas é muito foda. E aí, né? O Radamantes tá 3.0, armadura divina do demônio, nível 100. Porque a gente tá pensando em evolução dos personagens, ali já é o Regulus não mudou tanto, ele vai mudar, ele vai evoluir muito nessa batalha, mas o Radamantes tem uma mudança brutal, né, da primeira batalha dele até aí pra essa, que ele tá praticamente um deus, né? E é muito legal porque constrói toda a história, sim, do Regulus, mostra o pai dele, o quanto o pai dele também era forte, sabe? E todo ele traz todo aquele conceito dele ser um cavaleiro ligado à natureza, sabe? A natureza, ele é parte da natureza, a natureza é parte dele, tá ligado? Isso é muito foda, né? Dos 12 cavaleiros, o que tá faltando, que a gente não comentou até agora, é o cavaleiro de gêmeos. Ah, Vinícius, antes de te falar, antes de você mencionar o de gêmeos, só uma menção honrosa, como eu mencionei, que ela utiliza muito bem os personagens que tem, não só sombras de ouro, como os próprios espectros também. Que na questão do Radamantes, ele tem dois subordinados dele, que é o espectro de Arpia e o espectro de Basilisco. O de Basilisco, se não me engano, enfrenta o Doku e é derrotado, ok? E o de Arpia, ele, enfim, acontece outra coisa com ele mais ao longo da história. Mas é legal que eles demonstram um carinho e um respeito gigantesco pelo Radamantes, uma coisa que a gente, que acompanha a obra clássica, enfim, não tem essa visão. Você acha que Espectro eu quero matar, vamos matar. Não, eles têm hierarquia, eles têm o mais poderoso, o mais fraco, eles têm personagens mais respeitados, tem os que não ligam tanto, tem os caras que se apegam, têm sentimentos por outros, que é sentido de respeito, de medo, que seja, e ela consegue demonstrar muito isso ao longo da obra. E o fato dos espectros demonstrarem isso, eu achei sensacional, né? Porque conseguiu dar peso nos espectros que estão ali só pra, entre aspas, lutar e morrer, né? Fazer a parte do mal da história. Mas eu gostei pra caramba, principalmente a parte dos subordinados radamantes. Mas tem bem isso, né? Construção dos personagens que... dos vilões também, né? Eu acho principalmente o Radamante e o Cagarro de Benu são os dois personagens que explicam as motivações, o porquê que eles estão ali, porquê que eles estão lutando com o Hades, ou então estão lutando por algum outro motivo que varia de acordo com a história, e é bem interessante a evolução dos personagens. São... É você dar a abertura pro vilão também, né? Não ficar tão focado apenas nos guerreiros de Atena, né? E é interessante, isso aumenta mais o valor da história, né, como um todo. Bem, o cavaleiro que faltou, que a gente não comentou agora, é o cavaleiro de gêmeos, que a gente coloca aqui como os dois irmãos gêmeos. Astros e Dépteros. Dépteros e Astros. O Dépteros é o primeiro a aparecer, né, ele aparece ali como o demônio da ilha de Canon, que é a parte que o tema vai treinar, né, tem sempre a parte de treinamento, então o tema vai treinar num determinado momento, e o Dépteros aparece, ainda não é identificado, né, como Dépteros, ou é já naquela parte? Não, né, só vamos falar depois, né? Só não, no final. Naquela... No final. Pô, não lembro agora. Isso. Só no final, né, depois que eles vão falar, né. E o Cavaleiro de Gêmeos, ele vai ter batalha, de fato, já bem pra frente, né, que vai contar todo o passado dele, vai contar o Aspros, que por que que ele está do lado do inimigo, né, eles acabam encontrando o Aspros no lado do inimigo, com o Asapuris do lado do Hades, e vai ter todo esse confronto aí. Mas é um cavaleiro super forte, né, então sempre o Cavaleiro de Gêmeos tem essa característica de ser muito forte, e ele tem batalhas interessantes também aqui. Só pra mencionar, Vinícius, você trouxe uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Quando eles conseguem subir ao Lost Canvas, o Hades fez meio que suas casas lá, suas 12 casas, vamos dizer assim, né? Não que sejam 12, mas ele também fez algumas casas guardadas por guardiões específicos, onde os sobreviventes teriam que lutar. E o Astros tá defendendo uma dessas casas, por sinal. Ele tá acusando o Asapuris de gêmeos. E a gente tem a batalha do Dépteros com o Astros, né? Porque tinha que ter a batalha de um irmão contra o outro, né? Essa batalha, ela serve muito pra, no final, juntar, por exemplo, essa ideia dos dois serem um cavaleiro só de gêmeos e a importância da armadura de gêmeos, né? Porque a luta principal do cavaleiro de gêmeos em si é contra o Mephistófeles e o ioma de Mephistófeles, né? Que na série ele é o pai, ele fala que é o pai do tema, né? E eu pessoalmente eu não gostei dessa parte dele. Não gostei dele, não gostei do personagem, não gostei da história dele. Eu realmente, pra mim, tudo isso passou em batido, sabe? A luta é muito boa, tal, porque ele é um cara que você vê que ele é muito forte, mas, tipo, pra mim ele é muito forte, mas sem motivo nenhum, sabe? E eu achei muito bom que o Cavaleiro de Gêmeos ganhou dele, tá ligado? Isso foi o que eu gostei. Mas, tipo, toda essa parte da história do tema, dele contando que é o pai do tema, que não sei o que, que gostava da mãe dele e tal, pra mim ele é um personagem muito aleatório, sabe? Eu vou além, Everton, que acho que nessa parte entrou naquele mal de você tentar explicar uma coisa que não precisa explicar, deixa rolar como tá, que tá bom. O fato de você saber que cosmicamente o tema, a Sasha e o Alone nasceram juntos e cada um sendo um personagem importante no futuro, beleza, a gente engole, vai que vai, a gente tá seguindo a história. Aí você fala lá na frente, já, meu, perto do final, tá vindo um cara falar que é pai, que foi não sei aonde, pegou o bebê não sei o que, levou pra não sei aonde pra fazer não sei o que lá, e depois incentivou não sei quem a fazer não sei o que, e por causa dele. É um jeito meio sim, trickster, sim, assim, sim. Sabe? Sem ser um cavaleiro em si mesmo, sabe? Nossa, depois vem a mãe do tema, com outro BO também. Ele é bem deslocado, né? Eles colocam o personagem como se fosse o cara que gerou toda a história, toda a guerra, né? O cara que manipulou, sim, todo mundo, né? E acabam dando uma... Ele é super forte, isso é especificado, isso é mostrado no mangá, né? E realmente é meio complicado, né? Você compra a ideia, mas às vezes não faz muito sentido. Mas o que mais me fez não comprar a ideia é saber do plot sobre o personagem no final. Quando ele realmente disse quem ele é e o que ele queria fazer. Porque eu olhei e falei, caralho. Então. Quê? Mas se tivessem falado antes disso, em vez de mostrar todo aquele embrólio dele ser o pai e tudo que ele fez, talvez funcionasse melhor. Porque aí era um personagem mais forte a mais, né? Mas aí também ia ser uma mistureba do caramba, sim, que ia ser mais um deus, não, enfim. Foi o que aconteceu, né? Ainda bem que resolveram, eu acho que talvez resolveram antes dele com o Cavaleiro de Gêmeos, uma batalha, e deixou o final realmente pro final final que tinha que ser com os três, né? E não colocaram ele até o final, porque aí sim ficaria pior ainda. Aí ia ficar mais embaralhado a coisa. Acho que talvez ela pensou, não, vamos tirar ele aqui, porque eu acho que isso aqui não funcionou muito bem. Isso aqui serviu pra mostrar, pra tentar conectar mais os personagens, os três lá, o trio, e criar uma história maior ainda, que talvez não fosse necessário contar, né? É, porque você já compra a ideia dos três juntos, né? Não precisa criar uma coisa a mais pra mim. Bem, falando dos 12 Cavaleiros de Ouro, a gente passou basicamente por todas as batalhas do mangá. A gente depois tem a batalha final, a gente chegou a comentar um pouco no começo quando falou dos personagens principais. A batalha final é deles, é dos três. Ela é legal, funciona bem. Vocês gostam do final do mangá? Assim, porque normalmente o final tem que ser legal, né? Vocês gostam do final do mangá? Pra mim termina. Porque assim, é que no mangá tem o plot twist do Alone, né? Em si, né? Que é uma ideia, o quê? Que ele é um... Ele era o corpo do Hades, né? Só que no final ele não tava realmente possuído pelo Hades. Então ele só tava meio que... tava agindo por conta própria, o Alone, né? Isso eu achei meio zoado no final. Porque no final eles perdoam muito fácil o Alone. É, não, eu achei a sacada do plot twist muito legal. Mas realmente no final eu falei assim, cara, não acredito que eles vão perdoar simplesmente. Poxa. Tudo bem, pelos personagens, pela bondade deles, você até entende por que eles fazem isso, né? Mas eles deviam ter selado, prendido, feito alguma coisa, né? Não precisava matar, mas podia ter selado o Alone preso, não sei aonde, alguma coisa não, assim. Não, mas isso não acontece porque os três juntos lutam contra o Hades e morrem, né? Também. Então, tipo, é meio que um perdão imediato, sabe? Assim, o Alone falou, fiz, caguei. Aí os caras falaram, tá bom, mas agora a gente vai morrer mesmo, então toca o barco, sabe? Foi meio aí isso. Aí eu tenho chapéu pro clássico, porque pra eles tirarem o Hades do chão, deu um puta no trabalho, não foi uma coisa fácil. E aqui, você saber o que o Alone conseguiu fazer, sendo que ele é receptáculo de um deus, então beleza, ele é o cara mais bondoso do mundo, mas ele é um humano que não demonstrou cosmo, não demonstrou muita coisa, e ele é receptáculo de um deus. Me dizer que ele conseguiu se segurar ali, Hades, não sei o que lá, eu sinceramente não comprei. Pra mim, pra fechar com chave de ouro, tinha que ser o seguinte: o Alone é o Hades, é derrotado, no final ele morre pedindo perdão, todo mundo perdoa ele, ele morreu e acabou. Eu não gostei muito desse negócio de Alone segurando o Hades ali, eu achei muito... Também. Querendo ou não, é um deus, né? Sei lá. O final em si, eu achei... funciona bem, sim, sabe? Sim. Os três juntos, dando o golpe final, a Athena, pô, a Sasha, aí você vê também o valor da Sasha, que ela aparece no final dando um golpe junto, tá ligado? Ela não tá moscando. É muito bom essa relação dos três que resolvem a Guerra Santa, né? Sim, sim. E por sinal, também, só pra mencionar, a aparição final dos Cavaleiros de Ouro, eu achei espetacular, é genial. E aquela foto, aquela imagem de todos chegando, e o Doku e o Shion ali assustados, tipo, caralho, tá todo mundo aqui. Aquilo ali eu faria um quadro e colocaria na parede, que aquela imagem ali é uma obra de arte. Durante toda a história do mangá, o tema ele deixa muito claro, pô, mano, meus companheiros morreram por mim, não sei o que, se sacrificaram pra ganhar a guerra e tal. Aí explode nesse final, que todos aparecendo, dando aquele golpe, cara, é muito bom, realmente. É você justificar o sacrifício deles e fazer com que eles sejam os grandes vencedores, né? Eles realmente foram importantes pra tudo que aconteceu. O Ivaldo falou de fazer um quadro, a autora lançou um artbook, né, do Lost in Canvas, devido à qualidade da arte, né, durante o processo. Eu não sei se foi depois que ela terminou o mangá ou foi durante. Tem um artbook dela, só dos Cavaleiros, e deve ser muito foda. Não sei exatamente se tem lançamento no Brasil, provavelmente não, mas deve ser... Pra você ver como ela utiliza bem os personagens, além de você ter os Cavaleiros de Ouro, e além de você ter o fechamento da obra, onde os três personagens estão ali juntos novamente pra poder finalizar toda aquela missão, ainda tem o retorno dos Cavaleiros de Bronze pra dar um pequeno suporte, não vou dizer um suporte de combate, mas eles estão ali pra poder conversar, auxiliar o tema, dar um suporte emocional que dá importância pra eles também. Tipo, eles estão aqui, eles seguiram todo o caminho, não foram descartados, eles estão lá. Eu também achei muito bom isso. Bem, acho que é isso, né, galera? Falamos do mangá, de boa parte da história, tem muito mais batalhas, vale muito a pena. Quem não leu, ler o mangá. Quem não assistiu o anime, assista o anime. Ou se você quiser assistir o anime e depois começar a ler o mangá, da parte que para o anime, tranquilo, porque o anime não tem filler, é exatamente a história do mangá, com alguns acréscimos, como eu comentei do Gaiden da Yuzuhira, mas nada que mude muito. muito. É talvez a melhor obra spin-off do Cavaleiros. Pra mim, na minha humilde opinião, é a melhor obra do Cavaleiros de todas. Eu gosto mais de construção de roteiro, de arte, de qualidade. Eu acho que é a melhor. Lógico, a gente tem o apego nostálgico com a clássica, né? Porque da onde veio a ideia, mas é a minha preferida. E com certeza vale a pena conhecer. Acho que não só pra quem é fã de Cavaleiros. Né? Eu vou além. Você que é fã de Cavaleiros, aprenda a gostar de todas as obras e de cada um você achar uma coisa que te interessa, que te faça gostar. Não fica criticando quem gosta de uma e quem não gosta de outra, ou quem acha essa melhor ou quem aquela pior. Cada um tem sua opinião. Aprenda a gostar de todas, de tudo um pouco, independente de que obra seja. Aí você vai se divertir muito mais do que só ficar criticando alguma obra específica ou criticando quem não gosta de uma obra específica. Vai meu conselho aí, minha dica pra vocês. É. O Gaiden já tá saindo ainda ou já acabou? Já acabou, né? Então, quem sabe a Shiori Tsuchirogi volta pra mais alguma obra no universo de Cavaleiros, é porque ela deixou a contribuição dela muito bem na história do Cavaleiros do Zodíaco. Com certeza vai ficar marcado, muita gente vai ler ainda e. É uma obra sensacional. Vale a pena ler, certo? Certo. Então agora fique com os recados. Se você falar alguma coisa? Bem, ouvinte, agora fique com os recados finais do Nerd Patriarca. A gente volta no próximo episódio. Valeu, obrigado. Falou. Bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrinho.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.